3894. Plano 3894, chame Centro Recife na frequência 118.95. Confirmando torre 1895, 3894. Controle o gol 1273. Gol 1273, prossiga. Devido à formação, vai necessitada por 270 por 10 milhas. Baixar travado. São 3894, continua a aproximação, ainda não avistado, ajuste no 094. No 094, 3894. Mando pro 020, bom, 76, mais 10 milhas. Gol no 7766. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, 3894. 95, ajuste no 014. Aproando da El, gol 273. Gol no 273, sim. Volume 940, após o posto da vez computacional, anima a cabeceira no zero. Só para confirmar, o senhor mantém destino Recife? Tem. Direita 894, no sol 49, linha direita sol 1, 2, 1, decimal 9. Nada direita, 2, 1, 9. Controle 940, decoda 51, controle 60, decimal 8. 208, gol 1940, boa noite. Dael. Gol 1940, contato radar, saída Dael, submanter nível de voo 360. 360, não tá. Trip 5219, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Trip 5219, controle. Afirmativo. Trip 5219, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Afirmativo, 1288, 1260, copiou o trip. Ajuste no 014, autorizado o táxi via pátio de autoridades na interseção, chama a torre no 1895. Gol no 776, ciente, aguarde para transferência. Gol 1940, suba Recife, nível de voo 340. 340, gol 940. Voo 1776, chame Torre, na frequência 118.95. 1895, Voo 1776. Salvador, voo 976, 2 milhas para o externo. Voo 976, gostei da aproximação, repete o baixado e travado. Ajuste no 015. Ajuste no 015, vai reportar a baixada travada. Quatro, mantenha o WhatsApp também entrando zero. Voo 1940, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 4, autorizado em ingresso na pista 1-0. Suporte na cabeceira da 1-0, ANL pronto. Voo 776, no solo 01, livre direita, solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 1219, voo 776. Solo Salvador, é o Golno 776, livrando na Taxway Alpha. Golno 776, Alpha Juliette, portão 03. Alpha Juliette 03, Golno 776. Autorizando decolagem de pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 0 menos. Gol 1884, essa notificação autorizada a chegada a Mari, desse quinto de voo 050. Guará 14, decolada 03, controle 120, decimal 8. 1208, Guará 14. Controle Salvador, muito boa noite. Guará 14, decolado 10, perfil Puca, Caju. Guará 14, contato radar, seta Puca, sobre uma técnica de voo 390. Atenção, 390 na Puca, Guará. 1884, desça para 2000 pés, ajuste no 0115. Autorizada a sinal ILS X-Way, reposta estabilizada, livre das restrições em TAP. 1884, para 2000, livre das restrições, reposta estabilizada, ILS da 10, bom, 1884. Guará 14, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Alterna secundária, por gentileza, qual é? 12685. 12685, a secundária, obrigado. Salvador, é o porto 51. Confirme a matrícula. É o FAB 2451. O senhor está chamando como? Porto 51. Porto 51, ciente. Aguarde cópia, Galeão. Afirmativo, 160, 42 a bordo, 5 da tarde. Autorizacionamento por 4 riscos. Afirmo, Bozo 51. Bordo. Bordo.